Nessa segunda-feira, 12 de março, uma tubulação de mineroduto em Santo Antônio do Grama, na região da Zona da Mata, se rompeu e despejou minério no manancial que abastece o município e o leito do Ribeirão Santo Antônio. A responsável pelos dutos é a mineradora Anglo American. Tão logo tomou conhecimento do fato, o Ministério Público de Minas Gerais enviou uma equipe do NUCRIM, Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais, para apurar as causas e extensão dos danos, além de avaliar as medidas emergenciais cabíveis. Nessa terça-feira, após a devida apuração dos fatos, o MP propôs uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra a Anglo American. Para falar sobre essa ação, nós iremos conversar com o promotor de justiça, Leonardo Castro Maia, que é coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce. Para falar sobre essa ação, nós iremos conversar com o promotor de justiça, Leonardo Castro Maia, coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce. Olá, promotor. Olá, Thaís. Olá, ouvintes da Rádio NQ. Qual é o objeto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público? A ação civil pública é uma ação emergencial e ela tem o objeto de obter do judiciário é uma decisão com certas medidas, obrigações liminares. A primeira delas é a adoção de medidas pela empresa para cessar o vazamento, fazer a contenção e, posteriormente, fazer retirada e destinação ambientalmente adequada dos poluentes. Existe também um pedido de realização de auditoria ambiental independente para tratar dos níveis e dos níveis potenciais de poluição e degradação ambiental, das condições de operação e de manutenção dos equipamentos, das medidas a serem adotadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana, assim como a capacitação dos responsáveis pela operação do sistema. Ok. E é possível dimensionar os danos causados pelo rompimento do mineroduto? É possível. Esse é o objeto do pedido de auditoria ambiental independente. É justamente quantificar, investigar e diagnosticar os danos que foram causados em razão do rompimento. Uhum. E quais medidas precisam ser tomadas de imediato para minimizar os danos às pessoas e ao meio ambiente? Entre essas medidas que foram requeridas, existe uma medida que diz respeito ao cadastro dos atingidos e ao fornecimento de água potável para aqueles que foram atingidos pela falta de água, porque o rompimento ele acabou lançando poluição sobre um corpo hídrico que serve de abastecimento para determinadas localidades. Então, essa é uma medida emergencial que nós entendemos ser da maior importância, porque diz respeito ao direito fundamental que as pessoas têm de ter acesso à água em boas condições. E existem riscos de novos rompimentos? Olha, não é possível dizer agora se podem ocorrer novos rompimentos, mas essa é uma possibilidade que deve ser sempre considerada. Então, um dos pontos em que se espera uma informação segura, com auditoria ambiental independente, é justamente aquela que diz respeito às condições de operação e manutenção dos equipamentos. A partir da constatação das causas desse rompimento, o Ministério Público deseja saber o empreendimento ou a operação dele é segura, esse risco ele poderá gerar novas ocorrências, né? Então, essa é uma das questões que diz respeito à auditoria ambiental. E o abastecimento de água na região, como é que está? Segundo as informações preliminares, houve prejuízo para o abastecimento de água. A empresa que atua na região, a concessionária, a Copasa, tão logo tomou conhecimento do evento, ela suspendeu a captação. Então, a suspensão da captação pode acarretar problemas para o fornecimento de água. E uma das questões também abordada na ação, é justamente a cessação da atividade nociva, que no caso é o vazamento da substância, e a contenção dos resíduos, né, ou dos materiais que foram lançados, para que as condições do corpo hídrico possam ser restabelecidas e o fornecimento retomado. Sim. E, promotor, explica para a gente o que que representam os índices de turbidez das amostras de água colhidas pela equipe do Nucrim logo abaixo do ponto de rompimento da tubulação. Então, existe uma unidade que mede a turbidez da água. A turbidez da água, no momento ou no ponto situado 100 metros antes, o montante do local do rompimento, ele revelou um índice de 75 MPU, que é a unidade que mede a turbidez. Ao ponto que, no local situado a jusante, ou seja, depois do rompimento, esse valor ele foi registrado da ordem de 837 MPU. A turbidez, ela compromete, dependendo do tratamento e das condições das estações de tratamento de água, ele compromete a operação de tratamento e, portanto, compromete o fornecimento de água. Então, é absolutamente necessário que medidas sejam adotadas para impedir que o material vá para o curso d'água e acarrete essa piora nesse parâmetro, que é o parâmetro da turbidez. Quais os problemas que a contaminação da água pode gerar para as pessoas e também para o meio ambiente? Então, a primeira consequência é o aumento da turbidez. Essa é a consequência mais óbvia, porque a turbidez ela interfere no processo de tratamento. Então, essa é a primeira consequência. Ela já impede que a água seja fornecida para a população, porque ela não pode ser tratada de forma adequada. E a falta da água já é um prejuízo para a saúde, para a segurança e para o bem-estar da população. Mas a falta de água também gera condições desfavoráveis às atividades sociais e econômicas, né? E a turbidez em excesso, ela compromete processos ecossistêmicos, né? Compromete a vida no curso d'água. E ela pode também acarretar efeitos negativos sobre a biota, né? Sobre a ictiofauna, que são os peixes, né? A fauna aquática. Ela pode comprometer determinados processos, como, por exemplo, fotossíntese, porque ela impede que a luz penetre no curso d'água, né? Ela também pode comprometer a respiração da ictiofauna, dos peixes, por exemplo. E um outro efeito que também não pode ser considerado é o efeito que isso gera sobre as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Agora, essas substâncias, nós não sabemos exatamente quais são, mas sem dúvida uma delas é o minério de ferro, que estão presentes nesse duto, nesse mineroduto, elas também em excesso são nocivas para a saúde humana. O ferro em excesso também pode causar problemas para a saúde humana. Então, de qualquer forma, essa poluição, esse lançamento dessa substância, além dos parâmetros legais, ela gera efeitos negativos para a saúde das pessoas e deve ser objeto de ações de mitigação, de reparação e compensação, ambientais. Promotor, depois de proposta essa ação civil pública, quais são os próximos passos, próximos procedimentos? A primeira questão, né, agora que o Ministério Público tem expectativa e espera é o deferimento das medidas que foram solicitadas. E entre essas medidas, inclusive, consta o bloqueio de valores para assegurar que depois da realização dessa auditoria ambiental independente e constatados um a um quais foram os danos ou os impactos negativos sobre o meio ambiente, essas questões possam ser objeto de reparação e até mesmo de ressarcimento, se não for possível, se forem obrigações que não sejam passíveis de reparação in natura. Então, o próximo passo agora é a decisão judicial e, na sequência, o procedimento, ele traz uma audiência de conciliação. É a oportunidade, né, da empresa fazer a sua defesa e nesse meio tempo, o Ministério Público também vai ficar empenhado em